Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui. Eu sou o Joel Suki e On Punch Man é melhor que Batman E se duvidar, arrecadou mais, né? Arrecadou, vendeu mais mangá que... Esse review aí foi nosso amigo que fez, é nosso amigo em Aqui é o Júlio e Saitama é até massa, mas Goku nunca será superado. É. Oi aí, velho. Aqui é o Jota e o Saitama metia a porrada no Goku. Tá doido? Tá doido, mano. E eu sou perseguindo ao main e discordo do Jota e do Joel. Aê, tô esquecendo meu time, tô doido. E hoje a gente vai falar sobre o melhor mangá. O cara já vai elogiando ao máximo, de né? De todos os tempos, né? Pra poder começar por baixo, né? Pois é, velho. Putaria, mano. On Punch Man, né, velho? Saiu aí, né, mano? Todo mundo fazendo meme do On Punch Man. Que não sei o quê. E a gente falando lá atrás, mano, já no Azilazão já antigo, mano. E a Azilação antigo também no vídeo. É de macho, One Punch Man aí, mano. One Punch Man aí. Mas é porque... Ô PC, tu que manja do inglês, o que significa aí One Punch Man? Isso aí não. One é um. Eu tenho uma versão resumida do One Punch Man. É. Galacta Phantom Estratosférico. Que eu acho mais massa, mas é o... a história do criador, né, mano? Porque é uma história bem simples do... Não tem mais leitura de e-mail, não? Acabou mesmo esse negócio? Tem, né? É, acabou essa... Pensei que tu ia encaixar com o último cast lá dentro de e-mail, atrasadaça! O cara lendo os episódios do cast... Negado, assoprando o e-mail porque tá cheio de poeta. E correio eletrônico. Mas é legal, mano, porque a história deles, do autor e do desenhista, ela é aquela história que é anos 2000 total, mano, que é totalmente internet ali, porque a história do autor original, ele que queria publicar até porque os anos, dele. Até porque os anos 2000 é o futuro, né, mano? Tu é doido, mano? 2025, os caras voando, cadê os caras? Eu me sinto velho quando a negada fala 2020 e eu penso que é tipo num futuro muito distante, tá bem pertinho, mano. E aí, meu? Falta o quê? 4 anos, né? Mas ali ele queria publicar o mangá dele e é aquela velha história de mangaká, né, mano? Iniciante. O cara queria publicar, não sei o que, não, vamos publicar e tal. Aí era rejeitado por todas as editoras do mundo. Ninguém queria publicar o cara. Aí ele resolveu, não, já que ninguém quer me publicar, né? Pelo menos tá, a internet tá aí, né? Não custa nada, né? Bota aí no aqueles imagens hack, né? Ingur, bota as imagens tudo lá. O cara cria um álbum no Orkut pra cada episódio, né? Pra cada capítulo. O cara botava o mangá no Fotolog, né? Do flogão, né? Flogão do One Punch Man. Mas é isso aí, mano. Aí ele chamou o amigo dele, que é pra fazer um desenhozinho rei besta mesmo. Não, tô aqui com a história pra publicar. E tu faz aí uns desenhos aí qualquer aí, que era bem tosco, né, mano? Tem umas imagens do... Quando aquele anime do... Anime não, mangá, anime daquele carinha que... Que é um desenho e outro faz a história, mano. Porque é muito parecido isso, mano. Que é tipo, eles dois se juntaram. Enquanto um era inteligente pra poder criar plot, o outro não era bom no desenho, mas conseguia desenrolar. É o Bakumen, né, que você tá falando? O Bakumen, exatamente. Olha aí, mano. É o desenho deles, mano. desenho. É o esquema do Bakuman, mas se você mentira, for ver mano. o cara não. É, não, mano. Ele conseguiu fazer sucesso, maluco. Mas assim, mas no Bakuman a diferença é que o cara era um bom desenhista. Nesse não, nesse o amigo dele quebrava um galho, mano. É, pô, você quebrava um galho. Tá doido, mano. Era só pra dizer que tinha as figurinhas mesmo. É. Eu acho que ele mesmo podia ter feito, né? Uma catástrofe mesmo. Agora melhorou um pouco. Mas tem o Kurumada desenhando, mano. Parece uma arte normal, né? Do mas aí invocado ali, ele começou a publicar em 2009. Aí começou a ir publicando, foi publicando, não sei o que. Quando chegou em 2012, eles estavam lá pelo episódio 80, 70, por aí. E já tinha 8 milhões de downloads, mano. A revista dos caras. Desculpa. Aí tinha mais acesso que as críticas do Samuel, né? Do jeito do Samuel. Meteu o nome do Samuel no meio da frente, né? Samuel se garante, mano. A Shonen Jump abriu os olhos pro cara, né, mano? Ah, mano, o cara aí, bicho, 8 milhões de downloads. Foi a Shonen mesmo? Acho que ele é pela Young Jump, né, não? Eu também acho, não é pela, eu acho... Não, mas essa revista é a mesma da Shonen Jump. É, porque assim, a Jump, ela né, que é o Shonen, que é pra criança, o Seinen, que é pra adulto, ele tem vários lançamentos. É, ele é Seinen, isso aí, Seinen. Tem várias revistas, né, dessa, da Shonen Jump, da Shueisha, né? É, Shueisha, pronto. Exatamente é isso, que eu achei estranho que tu falou isso de Shonen, mas né, acho que... É a Marvel do Japão, né? Por que não pode ser a DC do Japão? É, tem DC. Que ser a Marvel. É, tem que ser a Marvel que é a Marvel. Não, é a DC, porque faz boas animações, não bons filmes. A Marvel pode tudo. É porque o da Marvel dá dinheiro, aí o da DC. É. Um dos caras que contactou o cara, que era. O apelido dele era Oni, né? No, nas revistas. É o quê, mano? Oni? Ele assinava como Oni, que era o nome dele, o apelido dele. Mas antes dele ser contactado, Jó, teve uma putaria que ele parou de publicar, né? Aí a negada que lia, ficou puta e começou a mandar mensagem, mano, mandar e-mail. Os caras falam assim, irmão, cansei de ser amador, né? Vou virar profissional. Aí o cara dá pois é, o cara. O cara só tinha acesso, não ganhava dinheiro nenhum, o cara ficou meio puto e parou de publicar. Aí a molecada tipo que lia. Né? É tipo de. Onde vai todos baixando tudo de graça, né? Exatamente isso aí, mano. Vai ver o filho dele tinha nascido. Vai te acabar de casar. Aí os caras ficaram. Eu ouvi essa história mesmo. Os caras ficaram putos. Aí ele, vixe, mano, ficou puto aqui. Ah, mas tem que continuar aqui publicando. Aí eles foram fazendo a revista junto com a publicação da editora, né? A revista junto com. O oficial. Mas assim, esse negócio de demorar a lançar, mas é normal. Porque quem vê site que tem muita publicação e não dá dinheiro, mano, o cara faz porque se diverte fazendo, mano. É. Aí, macho, o cara começa a ter um contratempo na vida dele pessoal, mas a primeira coisa que corta é isso, mano. Porque mais, por mais tá que aí, ele se divirta, tem outras coisas que ele tem que dar prioridade, mano. Que é o que tem uma indireta com o convite pra Asila, ou vocês estão de putaria? Eu não sei, a pessoa já tinha notado aí direto na parte do filho. Aí um dos caras que contactou ele foi o Yusuke Murata, mano, que na época era o assistente do Takeshi Obata do fraco. Death Note. É o fraco. É, mas... é fraco. Concordo plenamente. Ah, o Jota aí no Jota aí embaixo do Obata. Eu vou ter uma coisa só assim, eu tenho uma coisa pra falar sobre Death Note, sabe? Tem determinados animes que eu assisto várias vezes ao longo da minha vida. Eu assisti Death Note de novo. Mês passado, mano. E aí, eu posso e aí? Dizer com plena certeza que é pior do que eu me lembrava, mano. Ah, mas a arte tu pode... Não, a arte, tu tá falando da arte, é foda pra caralho. A arte é bem desenhada. É e bem até... Eu vendo agora, mano, a arte do One Punch Man, parece muito, mano, com a arte do Death Note, mano. Só que mais rápido, porque a arte do Death Note eu acho meio paradão ainda. É, mas... Tu acha? Acho que a ação do Death Note deixa eu, quando tem, tipo assim, tem uma cena, se vocês, vocês lembram, da luta do L contra o Kira, que eles dois estão acorrentados, eles dois vão se beijar, não, vão se empurrar. Aí, meu irmão, você vê, você sabe, tipo, parece uma luta de câmera lenta, sabe? Os dois caras falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, dá um soco assim. Mas é porque a luta tá acontecendo dentro da cabeça dele. Não, eles estão na porrada mesmo, mano. É Sherlock Holmes. É assim que tá correndo a primeira vez. É, mas é verdade, ali a arte do One Punch Man é mil vezes mais dinâmica, né, tem mais movimento ali e tal. E eu acho que até por isso que é um pouco mais mal feito, que é pra ter mais quadros, eu acho. Ah, isso de ser mal feito, Joel, eu acho que assim, se você for comparar... semelhança com... Rapidinho, Jota, não sei se vocês veem essa semelhança com Golden Boy. Que quando o traço tá mal desenhado, é pra, tipo, demonstrar a fragilidade do personagem. Né? É, muito bom. Aí você vê o Saitama todo meio mal feitão, assim, chegando na cidade, todo destruído. Ele todo só o risco, todo mal feitão. Aí quando vê o vilão mega bem desenhado, todo cheio de traço, aí o Saitama vai falar uma frase de efeito, todo musculosão, com os traços todo bem desenhados, assim, bem fechadão mesmo o traço. Acho que é tipo Golden Boy mesmo, quando o cara vai fazer uma parada mega foda, ele bota o traço altamente bem desenhado, mano. Mas falando assim, de modo geral, se você for pegar assim os quadros, mesmo quando não são cenas de ação, se você for pegar uma totalidade, o Death Note é bem mais bem feito. O One Punch Man, ele é bem feito, mas ele não se compara. Até porque eu acho que se tivesse tanto detalhamento quanto tinha o Death Note, não tinha condição de fazer um anime de ação, mano. Que ia ser muito mais trabalhoso. É. Aí, falar em Batman vs Superman aí no... O Legado ficou puto aqui, o Superman destruiu o Metrópolis, mas a cidade do Saitama aí, toda semana, o monstro destrói, ninguém fala a merda dele. Sei que tá, mano. A diferença é que no Saitama tem consequências, mano. O cara parou o meteoro, no episódio seguinte o Legado tava puta com ele, mano. O Super-Homem, no Homem de Aço, destruiu a cidade inteira, né? Ele e o Zod. Aí passam no filme, 18 meses depois, a cidade zelada, mano. Não aconteceu nada, mano, na cidade. Não, zero, fosse... zero, zero, mano. Pois cidade. É. Se fosse no Brasil, hein, bate. Se fosse bem off, fosse no Brasil, hein, mano. Como é que tava? Tá mesmo, tinha tempo. Os caras do lado dos Estados Unidos ainda estão tirando os escombros, mano. De 11 de setembro ainda até hoje, mano. Conversa, mano. Calma, ei, mano, mas assim. Sério, no One Punch Man, você pode ver que tem aquela parada do meteoro lá. O meteoro era uma parada que ia destruir, tipo, tudo. Ia se fuder pra caralho o mundo. Aí o que ele faz? Ele salva o mundo, mas a cidade é toda fodida, fica toda destruída. Aí o que acontece? Ao invés de destruir a totalidade da cidade, ele destruiu parte dela. E ainda assim a negada ficou puta, foi atrás dele. Os próprios heróis ficaram com raiva dele, emboscaram, tentaram pegar ele, entendeu? Aí alguns caras, porque realmente estavam com raiva, outros não, que é igual o ser humano mesmo, que alguns realmente são por emoção, outros não, outros estavam só querendo derrotar ele pra poder subir de nível. Já que ele é da score, da score. É, pensa, como é que ele virou o One Punch Man, já que tu é fã do anime, como é que ele virou? Sem flexões, sem abdominais, corrida de 10 km, comer uma banana por dia e evitar ar-condicionado. E evitar elevador também, viu? Porque ele não pega elevador também. Tu fez, PC, esse treinamento aí? Eu fiz a derra abdominal, mas fico com dor de barriga. Mano. Putaria. Mas a sinopse do One Punch Man é bem... negócio bem simples, mano, a ideia. Mas aí que tá, a sinopse dele meio que vai contra ele, mano. Porque geralmente quando a pessoa é meio pé atrás com o anime e você conta essa sinopse, ela vai achar, é legalzinho, né? Vai ficar com o pé meio atrás de assistir. A mesma coisa que eu tentando explicar pro Samuel como é que é a sinopse do One Punch Man. Aí ele disse, mas... O que é que tem de graça nesse filme, nesse anime aí e tal? Começou errado. É o macho. Não pode levar a sério, né? Todo mundo. Não, mas aí que tá. Quem vai escutar, quem só lê a sinopse não entende qual é a pegada do anime, entendeu? Só pela sinopse não dá pra você saber. O Samuel, a gente teve que fazer ele entender o porquê era tão interessante. Porque enquanto todos os animes o cara corre pra ser mais poderoso... Nesse ele mostra o que é isso. A gente tá lá, o que eu faço agora, tá entendendo? O massa é isso daí, mano. Porque a história é bem simples. É assim, né? Eles vivem num mundo lá onde tem super-heróis, que é uma coisa normal, né? E os monstros, né? Os monstros são gigantes lá e tal, não sei o quê. O Piccolo tá no meio também. Aquela coisa bem tokusatsu, né? Não sei o que e tal. Aí ele resolve ser um super-herói. O sonho da vida dele era ser um super-herói. Aí ele treina, faz 100 abdominais, corre não sei quantos quilômetros. Ei, mano, mas tu tá se esquecendo da luta dele com o caranguejo humano, né? A lagosta. O caranguejo, nada a ver. teta. Esse cara, é a participação teta do caranguejo. O moleque que tinha bolas nos queixos. O caranguejo ia matar o menino lá. Não, mas aí, aí tu já tá entregando a origem dele, mano. A sinopse é basicamente assim: é o cara que. Ele é o cara mais forte do universo. Pronto. Mais isso. Forte de todos. Ele treinou tanto que. Ele é o mais poderoso. Aí, pronto, a vida dele é um tédio, porque o cara é tão forte que nada, nenhuma luta dá emoção pro cara, mano. Ele ganha dos inimigos com um soco só. É, mas. É triste. Que é a diferença dos outros animes, né? Quando tu vai ver Dragon Ball, ele começa fraquinho, né? E o objetivo do anime, ele é ir lutando com um monte de cara pra ficar mais forte. É. Só que o One Punch Man é o contrário, que ele já é o cara mais pica. Ele é tipo Majin Buu já no início. Esse gente já tá desestimulado, que não tem ninguém pra lutar com ele. Aí o cara já fica, caraca, como é que esse cara vai desenrolar a história? E é genial, porque não tem história, maluco. Ele é o mais genial do anime, mano. Isso é massa, mano, porque essa parada de não ter história, mano, você vai acompanhando ele no dia a dia e o cara é mega simples e você vê que ele é frustrado, mano, porque o cara quer brigar com alguém do nível dele e não encontra, mano. Ele tem até um sonho, né? Tanto que o cara... Parece os inimigos lá. Tanto que o cara, o sonho do cara, mano, é até ser invadido pra ele poder brigar com os ET, mano. Na verdade, era a galera do subterrâneo. É o subterrâneo, pois é. Aí a galera do subterrâneo. Vocês já chegaram na parte do torneio? Não. Aí na hora que estão chamando lá a galera pra lutar, né? Aí. Fulano de tal. Mas aí. Aquela parte do teste ou do. Não, torneiozão mesmo agora, tá na a época atual. Aí. Ah. Cadê o fulano de tal? Ah, tá ali atrás lendo mangá, o Saitama jogado assim no chão lendo mangá assim. Você vê que o cara é igual a gente, ele é todo comunzão, né? Embora ele seja poderoso, ele tem os mesmos hábitos da gente, jogar videogame. Aí no mercadinho, é ler mangá, é um cara simples, né? Apesar de ser mega poderoso. Pois é, isso aí é legal que vê o comum dele. É tipo assim, o dia a dia dele, mas ele se preocupa com a casa dele, fica, vixe, eu tenho que regar as plantas, não sei o que. É, não, aquele episódio que ele tenta matar um mosquito, mano, na casa dele. Ele vai voado, mano. Isso é muito bom, mano. Porque, tipo assim, o cara é mega comunzão, o cara é frustrado, o cara não tem muito o que fazer, o cara tenta se acomodar no comum pra não ficar mal, mano. Aí a história começa a partir daí, né? Porque ele fica triste e quer encontrar o cara mais forte do que ele. E você tem contraponto dele, que é completamente poderoso, que completamente frustrado com a força dele, você tem o Genosuke, né? O Genos, macho, ele acha... Ele, tipo assim, ele quer ser mais forte, ele quer ser mais poderoso, e todo mundo acha que ele é fodão. Ele se acha fodão, ele é mega convencido, ele é um bosta. Pra todo mundo. O Genos, ele é o é velho, o aquele velho... É, exatamente. Acho fodão. Ele é o velho cara que... Ele é aquele cara que é o fodão, o picazão ali do anime. Ele acha que é o fodão, né? O Sasuke, é o Hiei. Não, peraí. O Sasuke tá no anime, porra. Hã? O Sasuke tá no anime. No One Punch Man? Tá sim. Ixi, aonde, velho? Rapaz, claro que o nome dele não é Sasuke, né? Mas onde é que aquele cara ali é Sasuke, é o Sasuke todinho, mano. Botaram só pra frente. Ah, é o samuraizinho que tem a espadinha, PC? Ah, o Sonic. É isso mesmo. O Sonic, é o Speed Sonic. Que é o cara mais veloz do mundo, né? O que eu acho mais massa do One Punch Man é que ele veio numa época que os filmes de herói estão em alta, né? Aí você pensa que o anime vai ser só mais um, né? Filme de quadrinho de herói, mas não, é totalmente diferente. Você tem o ranking dos heróis, né? Tem os heróis todos avulsos, que são fracão, e tem os heróis que são pia, que ele é misturado, ele é classificado em escalas, né? Dependendo do nível de força do herói, né? É, o C, B, A e S, né? O Saitama é o A, né? Não, o Saitama, ele é C. E outra coisa, ele isso, é C. Ele é assim exatamente porque ele é comunzão, mano. O cara vai fazer os testes físicos, no teste físico o cara é o mais foda dos foda, mano. Só que nos exames, tipo assim, nas entrevistas, o cara é tão... O cara passa tão despercebido, mano, que todo mundo acha que ele é um merda, mano. É chuvaça, velho. Que o aluno dele é S, né? O cara, o Genos, que é um merda, é S. É S. Só existe 12 S, né? E o Genos é um deles. 18, O Genos, ele tá enfrentando lá um monstro que é o do mosquito, né? Que é esse episódio do mosquito. É a primeira vez que ele aparece, né? E aí ele se encontra a primeira vez com o Saitama. Porque ele, tenta derrotar esse monstro, que é o monstro do mosquito, e o monstro mete o pau ali no Genos. Mais ou menos. Mete o pau sim. É um monstro que... Ele quebra o braço do cara, mas deixa o cara só na metade do corpo. Aí o Saitama, ele dá... Ele dá só um tapão, bom, matou o cara. Dá um tapão, né? Show mosquito, né? Show. Aí ele tava fazendo um showzinho assim com a mão e pau, o bicho sai voando. O massa que faz. O Saitama muda muito rápido, né? Que ele tá mega, sei lá, empolgado com a luta. Depois do nada ele já muda o semblante com aquela cara de bobo dele, já sai andando todo normal, mano. É muito bom. A cidade mega destruída, ele andando todo normal com a mão. Eu acho que os monstros aí no começo que era muito forte, mas aquele parece o Piccolo ali, era forte pra caralho, mano. Tem um gigante também, né? Aquele gigante é enxame demais, ó. No do mosquito, mancha, é legal que ele fala assim, ele fala, show, né? Aí ele dá uma porradinha no mosquito, mas o mosquito sai voando, e sabe quando você dá um tapão no seu braço e mata o mosquito sem querer, fica o sangue, mano? É. Aí faz, fica no prédio, mano, assim. E eu acho que estaria o episódio do gigante também, mano, que é a primeira vez que o cara vê ele lutando de vera mesmo, assim. O irmão do cara, né, tenta fazer o irmão dele virar um... super lutador. Gigantezão, é. Aí ele transforma ele num gigantezão. Esse episódio é muito massa. Doideirazão aí. O homem mais forte do mundo. O gigante vai tentar bater no Saitama, tipo, espantar um mosquito, né, assim. Aí mata o irmão dele. Na verdade, foi assim. Não, mate o cara que tá no seu ombro aí, só que ele não falou o lado, aí o bicho... É. Aí o Saitama, ele dá só uma chibatada no cara e assiste o segundo, aí, vixe, mano, será que vai ser só isso aí? Mas quando você vai assistindo o resto, mano, é que o cara vê que o roteiro que o cara vai criando é criativo, mas tu é doido, é um negócio muito bem feito. É que nem o episódio da torre, mano. Não sei se vocês lembram, que é quando ele vai contar como ele treinou, né? Só que nesse episódio eles vão lá pra onde tá os bandidos. Aí quando eles chegam na porta, é uma torrezona, e todo anime da torre, né? Uhum. E cada um vai ficando no andar e tal. Aí ele chega na torre, mano, na entrada, aí o Genosuke abre o braço e toca fogo na torre, mano. Aí ele, é verdade. Por que você fez isso? Aí ele, não, cara, os inimigos estão lá dentro. Aí ele, não, mas a gente podia ter entrado e falado com os caras, pelo menos, né? O cara teve tanto trabalho de chamar a gente. Porque se fosse no anime comum, ia ter aquelas lutinhas de equipe, né? Cada um cada um tá com andar. Tal, o cara entra, o cara só chega na porta, toca fogo. Eu acho genial, mas é algumas soluções de roteiro, mas tipo, o cara... Tem um episódio lá que tem um monstro que tá na cidade, tipo numa cidade fantasma lá. Aí vai um monte de super-herói lá atrás do monstrozão lá que ninguém achou quem é o monstro. Aí o Saitama tá lá andando, tranquilo, aí encontra o monstro. Na hora que ele encontra o monstro, é tipo uma alga, né? Um monstro lá, não sei o que. Aí ele mata o bicho e leva as folhas dele pra casa pra fazer uma sopa. Né? Engraçado, foi a notícia depois, não? Porque esse monstro aí tinha derrotado dois heróis classe A, mas lá, maior facilidade. Quando encontraram um bicho morto, vixe, não foi esse não, foi outro monstro maior. Um monstro maior que engoliu o pequeno, aí tem outro boato. Muito bom, velho. Eu acho que é doido, velho. Esse tipo de roteiro é muito foda, velho. Como é que pode, velho? É massa que, assim, ele não tenta ganhar o título nem a palma. Mesmo que os caras sempre desviam a atenção dele, mas ele nunca vai atrás de ganhar, né? Tanto que ele não era super-herói cadastrado pra ganhar dinheiro. O cara fazia por diversão, mano. Aí ele fala assim, dá pra ganhar dinheiro com isso? Aí o Genosuke, é claro, mano. Aí ele vai se cadastrar, mano. O massa do One Punch Man é tipo o Naruto. O Naruto, quando chega na época... Que ele tá o 9K, ou 12 caldas, sei lá, que já tá poderosão. Óbvio. E tá o Sasuke também poderosão, o anime meio que perde a graça, né? Que eles estão já no nível máximo. E o One Punch Man, em vez do cara aí perdendo a motivação, o roteirista já vai botando mais coisas pro anime ficar massa. Ele vai inserindo outros personagens, aí insere os testes. E tu vê que, assim, eu não sei se vai ser uma série muito longa, mas... Assim, cada coisinha que o cara vai inserindo vai enriquecendo o universo da parada e vai deixando o Saitama um pouco de segundo plano, né? É, vai enriquecendo e o Saitama não precisa ser o principal em todo episódio. É, ele coloca, tipo, ele mostra a história do Saitama e mostra a história do Genos. Aquele personagem também que sai da prisão, que volta e meia ele tá aparecendo também, o Geizão, mano, que é muito escroto, cara, não tô pelado. Ah, o cara que vira anjo lá, né? É o Sailor Moon lá, mano. É muito escroto. Porque toda vida, mano, todos os episódios, mano, Os caras estão duvidando do Saitama. Aí o Genos, ele começa a duvidar também do Saitama, né? Que ele, meu discípulo, não sei o quê. Ele começa a achar que foi enganado pelo Saitama, que o Saitama é essa corra toda. Principalmente quando ele fala lá o segredo lá, que é as 10 sem flexão, sem abdominal. Ele ficou careca treinando, não foi? Ele ficou careca com o treinamento. Aí ele chama o Saitama pra brigar, né? Numa montanha. Aí ele, aí o Saitama tá lá, frescando, não sei o quê. Aí o Genos, ele fica puto, mano. Me mostra o teu poder, mano. Puta que pariu, mano. Pode vir com tudo, né? Pode vir com tudo aí, mano. Aí, vixe, meu irmão. Caralho, doido. Eu acho que o Genos não dá nem pra sair, mano. Só ele vai pra cima do cara na hora que o Genos tenta contra-atacar. Ele vai pra trás e pronto, morreu. É def. Tu é doido, mano. As cenas de ação, mano, desse anime eu acho foda, mano. É foda demais, mano. E o cenário é mega detalhado, né, maluco? A destruição é muito bom, mano, pra ver o desenho. O mangá porque eu acho até mais bem detalhado do que o anime. É que tipo o ataque dos titãs, lá, quando o pessoal começou a ver uma febre, caraca. Ah, tu viu febre, o anime. Caralho, teve alguém que sempre falou que era ruim, quem foi? Ah, eu também. Então, aí eu comecei a ver o anime, achei mega bem desenhado, a arte linda. Aí quando eu fui pro mangá, o troço todo rachurado, mal feitão. E o One Punch Man é bem feito os dois, né? O mangá e o anime são mega detalhados, mano. Muito massa. É, porque o Oni, ele ficou responsável pelo roteiro, né? Do... Que Oni, mano? O Oni, o autor do... O autor do mangá. E o nome do cara é Oni, coincidência. É, mas ele assina como Oni, Oni de Anjo. Um em inglês. É Oni de demônio, não. É Oni de um? E o Suki Murata, ele ficou responsável pela arte, né? Pelo desenho do. Ah, é muito bom, mano. E é foda, o desenho do cara. O desenho do cara é muito bom, mas tu é doido. Uma coisa que eu acho massa, mano, é que tu tava falando aí do plano de fundo. Que ele bota um monte de easter egg em plano de fundo, mano. Tanto que tem um deles que é o Chapolin caído, mano. Vixe! Pode não, viu? É o mesmo aí. Aí tem o aquele cara lá que ele enfrenta, mano. Ele vira tipo como se fosse o Gundam, não, mano. O robô lá do Evangelho, mano. Aí tem o carinha que se transforma igual assim, no Romo 1. Sempre tem uns easter egg, mano. Que é pra você ficar ligado nos personagens que você conhece, mano. O Pico. Com aquele carinha da bicicleta que parece direto, mano, que é baseado no Black Kamen Rider. É muito. Ele é o Rider, não sei o quê, mano, né? Que é o carinha da bicicleta, mano. Acho é foda demais, ó. Esse episódio que vocês estão falando que ele conta o treinamento dele é aquele do besouro, né? É, que é o que ele enfrenta o robô do Evangelho, mano. Esse besouro, quando ele está só, ele vira igual o robô do Evangelho. Fica roxo, uma putaria. Ele tenta defender uma menininha, né? Um negócio desse, né? Se não me engano, é o 01. É o 00. Agora não faz tempo que eu assisti o Evangelho. É 01, 01. O gorila, se não me engano, era 03, o gorila de metal. Uma luta que eu achei foda, mano. É aquela que eles vão enfrentar um cara que veio. É o Senhor dos Mares lá. Aquele cara que é o. Ah, o da que fica forte quando na água, né? É. Na chuva também. É, porque é água, pô. Aquaman. Aí tá chovendo, o cara fica mega poderosozão, mano. Ninguém consegue derrotar ele. Aquaman. Aí vai uma porrada de cara, macho, enfrentar ele. Uns caras de classe A, classe S, classe B. Até esse cara da bicicletinha que a gente tava falando, acho que vai enfrentar ele. Aí se o Jean Willis cuspisse nele, ele ficava poderoso também, é. Okay, aí cara... é que ele entrava em modo máximo, viu? O cara fica poderoso. E é massa porque tem a plateia todinha, né, mas lá no... Tipo num... Ele tá lutando tipo num estádio, é no, né? É na verdade numa escola, mano. Porque lá no Japão as escolas são feitas pra quando tem desastre natural. Aí nas escolas tem teto solar, tem um monte de coisa que se caso tiver um problema, que seja um terremoto, uma catástrofe natural, eles possam se abrigar lá. Aí se lá tiver, vai, não, né? Com certeza vai ter, né? É o Japão, né? Não o Brasil. Aí tem essa cena aí da briga que o cara derrota todo mundo, mas aí ele chega lá, né? O Genos. Saitama. Ah, o Saitama que chega. O Genos, o Genos ele aparece, mas ele apanha também. Aí apanha de burro, porque ele dá umas porradas violentas nele, viu? É, foi meio. Aí ele foi meio burrice, ele mesmo falou, não, porque eu me desconcentrei aqui e fui muito burro. Ah, porque ele perdeu a atenção. Ele dá uma porrada no cara e ele fica tipo se achando fodão. É, mas aí que tá, mas é porque a característica do personagem, mano. Que nem tava falando, que ele é o Riei, ele é os personagens que se acham fodão. Então ele ficou se achando, mano. Aí ele vai e toma um piauzão, loucura do bicho. Eu acho que quem poderia ganhar dele era o Speed Sonic, viu? Eu acho, mano. Ele não tava lá não, mano. O Speed Sonic tava, mas tava sem as armas de ninja dele, mas tava dando umas coisas nas corridinhas pra cima dele. Esse cara. Não, véio, esse aí. Não, esse aí é o Sasuke do Baninho. É o samurai, ninja. Tipo um samuraizinho. Ah, macho, esse é o carinha que toda vida apanha pro Saitama, né? Ele enfrenta esse bicho, mas enfrenta não? É enfrenta, mas tava sem as armas de ninja dele. É, desculpinha. O cara, o véio... A melhor estratégia é estar sempre preparado. O véio que tu tá falando é o Silver Fang, né? Não? O cara que... É, o Silver Fang é o véio. É isso aí que ele tá falando. O cara que toda vida enfrenta o Saitama. Até é preso, né? É. Aí o Saitama, ele chega lá pra enfrentar esse cara da água, velho. Aí o cara, o bicho da água fica tipo crescendo assim, tipo ficando mais poderoso. Aí ele dá só um murrão, na hora que ele vai dar um murro no Saitama, ele dá só um contra-ataquezão. Boom! Eu achei esse efeito no anime foda demais, mano. Porque a água, ela, o impacto é tão grande que ela espirra assim. Que a água é tipo Matrix, mano, Revolutions. A água, boom! Aí sai a água, zona assim, o impacto é. O deslocamento gigante do ar mexe a água, né, que tá falando. Vixe, meu, achei muito foda isso aí, mano. Eu, vala-me, Deus do céu. Aí depois o cara acha que acabou, né? É, derrotou o monstro, acabou. Aí vem a putaria, mano. Os caras ficam discutindo. Sobre, né, ele matou o cara já, com um ops. É, não, é porque, porque o bicho já tava fraco, né? É, ele tava... Não, os outros caras... Os outros caras ali já tinham enfraquecido o bicho ali. Só quem ferrou alguma cor foi o Genos mesmo, os outros de apoio foi feio. Foi. Tanto, mas acho que nem os próprios heróis acreditam nele, mano. O único, único herói de respeito que acredita nele é o... É o Silver Fang. O Silver Fang. É, porque o anime, ele rola no ponto de vista do Saitama. Então quem tá vendo a putaria é a gente. A galera não tá vendo o que ele faz, né? A galera só vê quando tá tudo resolvido. Então é difícil ver que ele faz alguma coisa mesmo. Mas agora, é porque, tipo assim, mano, é a vida, né? Sempre que você faz uma coisa boa, ninguém tá nem. Agora quando você faz uma merda, todo mundo vê. Que nem o do Meteoro, né? Meteoro da Terra vai destruir tudo. Aí todos os heróis tentam parar essa porra e ninguém consegue. Ele vai lá e dá um murro no meteoro, né? Aí destrói o meteoro e quebra a cidade. Aí todo aí mundo tá... ele, né? Aí que tá a diferença com o Goku. O Goku ia fazer uma Genkidama pedindo a energia da Terra e ajudar a galera aí. Saitama igual o Superman. Do poder, depende dos outros. O Saitama é igual o Superman do Snyder, não se importa com ninguém, mano. É uma coisa. O Goku, a Genkidama é feita com o poder de quem? Eu acho que não precisa de Genkidama pra destruir asteroide não, viu, Chapa? Acho que faz um Kamehameha mesmo, pronto. Aí ia destruir igual o Saitama. Eu acho que ele quer deixar o asteroide. Igual o Saitama. Ainda ia ser pior, mano. Porque esse bicho ia causar uma explosão atômica, zonas muito doidas, velho. Aí vocês conheceram o One Punch Man no hype ou no iniciozão mesmo? Quando... Eu tinha lido bem antes, mas eu li bem pouco mesmo. Pra não mentir, eu li ali até um pouquinho depois da Menina da Mosca. Tipo, eu só comecei a ler. Tinha achado legal e tudo, mas tava muito sem tempo pra ler. E tava lendo o Tower of Gods também, que eu já tava lendo muito mais, aí eu deixei meio de lado e ficou esquecido. Eu só voltei a ver depois do anime. Eu comecei eu tava e o Joel, a gente lia, não foi, Joel? Bem no iniciozinho. É. Já começaram a rolar os memes e eu já fiquei puto. Falei, caraca, vai virar moda essa bosta. É, tipo, um ouvinte, ele tinha me enviado por e-mail esse daí. Ele enviou um e-mail pro Brasila naquela época que a gente tinha feito o outro episódio de recomendação. Aí ele mandou um e-mail dizendo que tinha... Não, mas dá uma lida aí no One Punch Man, que é massa, não sei o quê. Vai estrear um anime agora em setembro. Aí eu, vixe, One Punch Man. Aí eu comecei a ler. Aí, vixe, mano, animezão massa, mano. Eu também tinha achado legal, mas é porque assim, na época eu já tava com outro mangá que eu tava lendo. Aí, tipo assim, eu não tenho muito tempo. Aí é um ou outro. Aí ficou na escolha que eu já tava mais tempo já. Mas eu tinha gostado. Até porque assim, o começo do One Punch Man, ele é legal. Mas ele não é escolhido todo, não. Ele vai ficando. Quanto mais você vai assistindo, mais interessante vai ficando, mano. Porque você começa achando que a história é um pouco limitada. Mas conforme ele vai desenvolvendo, você vai vendo que o cara é muito, muito habilidoso, acho que o cara é muito foda. E que o cara vê que é criativa, mano. A criatividade do cara é muito absurda, porque se você vê só o começo, você fica com a sensação de que aquilo é muito limitado, mano. Você pode ver ali, até onde eu li ali, mano, você ainda acha isso. Você só vai começar a desenvolver isso mais pra frente, mano. É porque qualquer história que se preze é baseada naquela merda de jornada do herói, né? O cara tem que ir descobrindo. Ah, quando o cara já é o bugadão, mano, como é que tu vai... Não tem nada igual, mano. O cara já não tem mais o que ir atrás, mano. O cara dá... Tu já fica, caraca, vou assistir como é que esse cara vai desenrolar essa história aí, mano. Porque o cara já tem tudo, mano. Pois é. Eu acho que o Jota conhece essa lenda que tem no Japão do cara que foi pra montanha. É, sim, 4 anos treinando... Que aí é a inspiração pro One Punch Man. É a inspiração de um monte de coisa isso aí, mano. Ele, tanto naquele, quem já assistiu o NHK, no primeiro episódio, quando ele vai tentar quebrar a garrafa, ele fala que tá inspirado nesse cara, mano. Ele chega assim, ele fala, o cara passou 4 anos isolado nas montanhas, eu tô aqui há 4 anos isolado no meu quarto, isso significa que eu também tô foda igual a ele. Aí ele bota essa garrafa, vou quebrar essa garrafa aqui, não vou nem me ferir. Aí ele bate, quebra a garrafa e ferra a mão dele todinha, mano. Tem um cara que tem essa lenda da japonesa, que é um cara que é tipo um karateka, que ele vai que passa 4 anos na montanha treinando sozinho. Aí ele volta o cara mais poderoso do mundo. Sim. Ninguém consegue derrotar o cara. Cara é invencível. Mas ele treinava ou ficava só meditando? Não, ele treinava. Ele ficava isolado na montanha treinando. Ele se isolou. Essa é a história do Naruto. A história do Naruto com... Naruto não, o Sasuke com o Kakashi, né? Que eles vão se isolar na montanha, baseado nisso. Essa é uma lenda que Todas essas histórias que o cara se isola numa montanha no anime é baseado nessa história aí. Mas tem uma história real, que é de um cara chamado Masutatsu Oyama, que é o One Punch Bull. É o quê? Que é o cara que dá um soco num boi e derrota o boi. Aí, mano, aí assim, né? É o cara real, entre aspas, pra caralho, né, mano? É porque esse cara, mano, ele era tipo um cara da... Ele era coreano, na verdade, aí ele foi... E cedo, acho que uns 4 anos, 5 anos de idade, ele foi pro Japão e ficou morando lá, porque a Coreia do Sul tava sendo dominada pelos japoneses. Aí ele lá começou a treinar karatê, não sei o que e tal, né? Isso na época da Segunda Guerra Mundial, mas esse cara, mano, ele era meio maluco, porque ele disse que ele queria entrar na Segunda Guerra Mundial pra ser um kamikaze pra morrer pelo país dele. Não, não, claro que não. Tu acha um cara desse aí é louco? É igual te dizer que o cara que é um americano que se alista pra ir lutar na guerra é maluco. Ah, mas aí o cara. O kamikaze ele vai já tá tu certo. Tá puxando já tá isso, certo tu tá cara. Puxando isso porque da tua cultura morrer é uma coisa ruim. Pro cara morrer é uma honra. O cara tá morrendo lutando. Sei não, hein? Presta atenção, o nome dos caras era kamikaze. São deuses do vento, mano. Ah, mas beleza. Então eu aí é cama casa, né, João? Cama e casa. Com certeza. Aí ele treinava karatê que só uma porra, entrava em torneio, se metia em briga, em mó putaria, mano, o cara. Aí ele, não, eu vou me isolar aqui nas montanhas, aqui, treinar. Aí ele treinou durante 14 meses nessa montanha e voltou, né, carro, pra... Encerando o carro, pintando o cerco, caraca. Aí voltou pra cidade, entrou num monte de... Eu fico imaginando o cara andando no meio da montanha e do nada um carro, aí ele, vou esperar, né? O cara botando, tirando o casaco, botando no galho, né? Bota casaco, não tira casaco. Aí ele voltou pra cidade depois de 14 meses e entrou em uma porrada de torneio e ninguém conseguia derrotar o cara. Aí ele, sei o que, ninguém consegue me derrotar. Aí ele se meteu como segurança da máfia. Mas esse era mó putaria, mano. Ah, esse treinamento aí é o mesmo do Gohan, não, João? Sei que o cara queria se matar pelo país dele e morrer honradamente, o cara é maluco. Agora o cara virou a segurança da máfia, tudo bem. O cara virou a agiota da máfia, mano. Tem a imagem do cara, mano. Masutatsu Oyama, mano. O cara era loucura, mano. Aí uma coisa louca que ele fez, mano. Ele, não, já que eu sou mega poderoso, eu vou raspar só uma sobrancelha minha. O cara era um taxi driver, né? O cara não sabia o que era da vida. O cara começou a raspar a cabeça, treinar o corpo, aprender a usar uma arma. Aí ele disse, velho, que ele fez isso daí porque o pessoal ia olhar pra ele, ver que ele era ridículo, e ia começar a frescar com a cara dele. Não, né? Leva, nem levar ele a sério, né? É só desafiar... pra dar motivo pra bater no cara, mano. É. Esse cara era o desejo de matar o original, né, mano? Era só olhar, velho, já. Esse bicho, ele viu que ele tava se distanciando muito, né, mano? Desse negócio do código do cara ser karatê, não sei o que e tal. De ser um lutador honrado. Aí ele começou a ler a história logo de quem, mano? Do Bruce. Miyamoto Musashi, mano. Aí ele, não, leu ali a história, não sei o que. Não, eu vou me isolar de novo nas montanhas pra treinar. Esse Musashi aí é o vagabonde, né? Você tá dizendo? O Musashi é o melhor espadachim samurai. Samurai não, espadachim, né? A galáxia. É, de todos os tempos. Melhor que o Zorro. É, porque assim, o pessoal fala que é samurai, mas não sei se é bem samurai não, porque nessa época samurais eram os arqueiros. Aí o melhor samurai de todos os tempos é o arqueiro que tinha um braço maior que o outro. É o arqueiro verde. Não, é porque assim, antes deles usarem espada, os samurais usavam arco e flecha. Aí tem a lenda que o melhor samurai de todos é o samurai que o braço dele esquerdo é pequeno e o direito é grande. Aí ele usa o PC aí, o PC aí tem um braço direito mais grosso que o esquerdo. Não, mas não é pra trás. É a questão de ser longo oculto, cara. O meu braço direito é mais forte que o esquerdo. Vai dizer Tridamelli, né? Putaria, velho. Aí esse cara, ele passa 18 meses isolado ali nas montanhas, treinando. E ele voltou pra cidade e, de novo, ele entrou em vários torneios e ninguém conseguia derrotar o cara. Aí ele, não, ninguém consegue me derrotar, tô triste ali, vou enfrentar um monte de boi. Aí ele enfrentava os búfalos, dava só um murro nos búfalos, derrubava o cara. Ixi, ele tava inspirado aí no Ash, né? Aí já arrumaram emprego pro cara na batedouro, né, mano? O cara. Açougueiro, né? O cara de açougueiro logo. Que é jeito, então. Putaria. Mas a maioria desses karateka de videogame, foi baseado nele, mano. Takuma foi baseado nesse cara. Samuel foi baseado nesse cara. Samuel. O Ryu foi baseado nesse cara. Eu sabia não. A maioria dos caras, velho. Aquele carinha do Atari, qual o nome? Que só é o... Karateka, né? Simpaki Yamazaki, né, filho? Era ele, né? Simpaki Yamazaki foi inspirado nele, né? O cara era tão poderoso, né? E morreu por causa do câncer, mano. Não, cara. O cara viveu muito, muito mesmo. O cara morreu... Pra... 70 anos. O cara viveu 70 anos, mas o cara lutava com touro, mano. O cara que trabalhou. É, João, o cara que trabalhou na máfia e morreu com 70 anos, morreu foi velho, mano. Foi, tá o cara trabalhando na máfia, deu muito touro e queria ser kamikaze, morreu com 70 anos, mano. Taxa de mortalidade da máfia é 30 anos, mano. Ele veio pra caralho, mano. Aí o One Punch Man, ele chupa um pouquinho da história desse cara, né, mano? Também. Que é o cara mais poderosão da galáxia, não sei o que e tal. Ou seja, futuramente veremos o Saitama enfrentando touros, né? Um tourozão gigante, ficaria massa, velho. Easter eggs é uma loucura, né? Acho massa, tem um episódio no anime. É um dos últimos episódios. Que é o Saitama, ele. Saitama não, a cidade ela tá sendo invadida pelos alienígenas, né? Aí, é o último arco do anime. Tem um bichozão lá, um extraterrestre que é o chefão. É o Boros. Né? Boros. Aí o. É o Pico, né? Ele tá tipo. É o que tem um olho só na testa, né? Aí ele tá tipo enchendo o poder assim. Sei o quê. Tipo enchendo a força assim. Aí o Saitama ele tá com aquela cara dele, né? Assim. Não, mano. Antes disso, macho, os cara tá lá, todo fodão, com a armadurazona fodona. Aí o Saitama chega e dá um murro nele, mano. Bicho, é mesmo. E quebra só a armadura do cara. Aí o cara, muito obrigado, isso aí limitava meu poder. Será que é parte? Enchendo lá a força, o Saitama só olhando com a cara assim, toda beleza. Essa foto que eu botei aí, a minha foto do Skype, o olhinho dele. Puta. Aí eu começo a luta, mano. Acho uma mão de pelo muito grande, mano. Eu acho que é doido, mano. Desses animes atuais, assim, mano. Acho que esse é o que tem as melhores cenas de ação, mano, de todas, mano. É. Porque é muito foda, mano. Um dos últimos anos aí, realmente é o melhor anime que tem. Não tem pra ninguém, não, mano. É louco, mano. Não, a qualidade geral, ele é o melhor anime de todo. Dessa geração mesmo. Tipo assim, eu acho, cara, que das últimas duas levas de anime, eu não vi nenhum anime de ação que seja tão significante quanto ele, mano. Tá do pau, mano. Total, mano, esse bicho. Porque o One Piece é, beleza, é um dos melhores mangás ali da atualidade. Uhum. O One Punch Man, mano, ele chegou surpreendendo todo mundo. É, mas sim, mas é porque eu acho que One Piece, é mais fácil gostar do One Punch Man do que o One Piece, eu acho. É mais simples. Não, mas é exatamente por isso, porque, tipo assim, o One Piece, ele tá lá há tanto tempo, macho, que mesmo quem não assistiu, já tem uma visão dele. Macho, eu conheci um cara que falou assim, ó, macho, eu não gosto de One Piece. Aí eu falei, beleza, não gosto de One Piece, não. Aí, não, não gosto, não, porque os caras querem achar o tesouro e vão pôr ele no céu, que não tem nada a ver com o caminho deles. Macho, tu assistiu ele, macho, até o quarto. E eles foram pra ele do céu no quarto episódio, mano. Não viu nada, né? É, Gil, o cara quer começar One Piece hoje. Quantos episódios que tem? Seis, mais de 700, aí, eu acho. Aí, né? O cara vai... O One Punch tem 12, mano. O cara vai escolher qual, mano. A diferença do One Piece e One Punch, mano, que é tipo assim... O One Punch, mano, ele é um anime simples, premissa simples. E ele não é feito pro mesmo público do One Piece. O One Piece, ele é um anime que é feito pra criança, cara. O One Punch Man não é feito pra criança, cara. Ele é adolescente. Ele não é sem nem, cara. Ele é adolescente adulto. Tanto que ele dá uma porrada na mulher mosca e fica o sangue dela estancado no prédio. Então, você tá dizendo que o One Piece vai sair na Marvel e o One Punch Man na DC. É isso que você tá dizendo? Não, cara. Seria equivalente a tu comparar, sabe o quê? Tu quer comparar com os super-heróis tradicionais? Seria como tu comparar aqueles quadrinhos que saem todo mês... Comparar o Batman com o Deadpool, pronto. Não, eu entendi o que o Jota quer dizer, é o periódico com uma gráfica novo fechada adulta, exatamente, né? Porque eu achei, mano, o modelo do One Punch Man é muito bom, mas assim, do anime, porque ele lançou agora 12 episódios, né? E 7 ovas. E lançou alguns ovos, 7 ovos. É que isso aí é copiado do Shingeki no Kyojin, né? Porque evita o filler, né? É, exatamente. Eu achei bem bolado. Mas o Shingeki no Kyojin, não compara com o Shingeki no Kyojin, pelo amor de Deus, mano. O Shingeki no Kyojin... Não, deixa eu dizer a diferença. Não, não é isso não. Vou te explicar a diferença. O Shingeki no Kyojin, ele não lança mais porque ele não quer. Porque o Shingeki no Kyojin é quase um episódio por capítulo. O cara pega um capítulo de, sei lá, 9, 12 páginas, e faz um anime de 30 minutos em cima daquilo. De 12 páginas. É, de 12 a 24 páginas, o cara cria meia hora. É muito pouco. O One Punch Man, ele pega capítulos... Uns dois capítulos. É, pega de 2 a 4 capítulos por episódio, mano. Então, tipo assim, se o cara começar a lançar com a periodicidade... No caso do Shingeki no Kyojin, como o cara lança um capítulo por semana... E o anime sai um por semana, ia ficar igual se o cara lançasse. Já o One Punch Man não dá pra fazer isso. O One Punch Man, o primeiro episódio, por exemplo, é o primeiro. Os primeiros 10 minutos, né? Antes de dar o intervalo, é o primeiro capítulo. E a outra metade é o segundo capítulo. Pois é. Aí tá. O Shingeki no Kyojin, ele seria mais ou menos como é o One Piece. Que se você pegar o One Piece, ele tem 600 e tantos episódios. Mas ele tem, tipo assim, 70 fillers. Ao contrário do Naruto, que o Naruto Shippuden tem 200 episódios, e 200 episódios do Naruto Shippuden e 100 são filler. Isso aí é que eu acho que enfraquece um pouquinho a história do anime. Porque o Naruto, ele começou massa, né? É, massa, não sei o quê. Aí foi enchendo tanto de filler, mano, que a galera acabou meio que, né... Encheu o saco. Mas já que a gente já tá falando de anime e mangá, eu pergunto, por que o cara, em vez de fazer um filler... Do cara e tirar a carteira de motorista, qualquer coisa. O cara não cria uma história dentro do. Uma história boa. Mas aí que tá. No One Piece tem fillers que são as capas de mangá. Porque quem lê o mangá sabe que volta e meia tem só uma capa que não tem conteúdo na história. Tipo assim, é como se fosse só uma imagem e ele vai e passa pro mangá normal. A imagem é sobre alguma coisa que você já viu, alguma coisa que tem importância pra história. Aí no anime foi o que eles fizeram. Eles foram contar a história das capas de mangá, tá entendendo? Que os episódios... Ah, do... pena, né? Ah, exatamente. Eles pegam pra desenvolver personagens secundários, que nem foi o Alcage lá, que o carinha lá da lava... O Jinbei também, né? O carinha da lava... Qual é o nome do carinha da lava agora, vocês lembram? É o... Alkiji, né? O nome dele mesmo? Naruto? No, é o Magma. Ah, você quer do Pokémon. A do One Piece, ele... o, esse, o cara... O capitão lá do Magma, né? Que é o Magma, o de gelo e o de, da luz, né? Aí o de Magma, macho. No mangá, ele aparece muito pouco. Aí no anime, eles aproveitaram pra pegar alguns healers e já apresentar o cara, mano. Pra ele não ficar tão, tão afastado. Porque ele ia ser muito importante lá na frente. Tem um episódio no Dragon Ball que é de filler. Gotenks, eu acho. É Gotenks. Ele jogando vôlei, mano. Com mais de boa. É muito pai. Porra, é essa, velho. Ah, podia criar uma história. Caraca, é muito ruim, mano. Pois é. Fala assim, que no One Punch Man não daria pra acompanhar. Mas assim, cara, eu acho que o One Punch Man também, se ficasse lançando toda semana, ia encher o saco. É, ele... ser, eu acho que seria esse muito maneiro. Não, mas eu acho que seria muito maneiro lançar uma ou duas temporadas por ano. Porque assim, uma temporada são 4 meses, cara. É. Quatro meses não, são 3 meses. Dá pra fazer. 3 meses são muito tempo, cara. Tipo assim, lançar... Ele lançar 12 episódios por ano. Se, pronto, se ficar nesse formato, 12 episódios por ano e 7 ovas. É muito bom. Se ficar nesse formato aí é bom demais. Pois é. Aí não tem como... Aí quem quiser acompanhar mais, mas vai pro mangá, mano. Que é um capítulo a cada semana. É, Jota, mas eu não assisti os ovos, é dentro do mangá ou é filler? Do quem? Do One Punch Man? Cara, eu não assisti, eu não sei dizer. Eu também não assisti, não. Eu só tinha visto os 12 e não sabia que tinha esses ovos. Fui descobrir essa semana. Não sabia que tinha. Assisti, hein? É claro. Aí, Saitama versus Super-Homem. Cara. Dá lei pra conseguir, né, velho? Eu tô, caralho, macho. Eu tava vendo. Eu tava falando, né? Que hoje eu vi. No, vários eu não falei, né? Eu não falei no. Depois que começou o cast, mas hoje eu assisti o Liga da Justiça versus Jovens Titãs, né? É. E cara, o pai da Ravena fica andando assim, como se nada estivesse acontecendo, enquanto o Superman, a Mulher Maravilha e o Flash batem nele, mano. E não acontece nada com o cara, mano. Cara, são gigantes. Sabe aquele cara grandão que vocês estavam falando agora, que ele esmaga o próprio irmão, mano? É o cara como se fosse o monstrão daquele ali, mano. Aí fica os três batendo nele, descendo uma porrada e não faz nada no cara, mano. Ele é um demônio, né? Pai da Ravena, é. Que é ele o Trigon, né? Trigon. É o Trigon. Eu tenho certeza, mano, que o Super-Homem, ele ia pra cima de uma vez pra cima do Saitama. Não, ia não, ele ia levar um murrão na cara. Ia não, os dois foi lembrado. Na real, se fosse assim, pela personalidade, nem os dois iam lutar. Vigi. É, porque, tipo assim, o Saitama é foda-se e o Superman todo. Não, cara, vamos ser todo mundo amiguinho. Ah, a gente tá falando Superman clássico, o Superman original, o novo agora aí, o novo Superman, que é todo rebelde. O novo Superman, Zack Snyder. Ah, o novo Superman do Zack Snyder. Ele ia destruir o Saitama toda, e no final e não ia fazer nada. E se a mãe da na hora que eu fosse Marta? Se a mãe do Saitama fosse Marta, então. Aí você ficaria. Tá tudo em casa. O nome da minha mãe é Marta, né? Saitama dizendo. O Saitama é só forte ou ele tem resistência também pra caraca? Quem? O Saitama? Ele nunca toma porrada, né? O Saitama. Tem resistência pra caralho, ele não vai na lua, mas esse bicho. É meio. Ah, o Saitama, né? O Superman não, pô. Não, o Saitama. Ah, ele vai na lua também, é? Vai na lua e volta e dá um socão no cara. O último cara ele fez desse jeito no anime, mano. Vai lá na lua e pega o impulso e volta. Não dá pro Superman. Superman dá pro Superman, não, então. Ele respira no espaço, né? Mas o Superman segurou o ar. O Superman também segura o ar, não respira, não. E o Goku respira ou não respira? Essa putaria essa foto. E respira na atmosfera Chapolin. O Chapolin ganharia. Chapolin, eu acho que dá pra... Sabe por que o Chapolin ganharia? Porque o Chapolin paralisaria ele. Ah, porque isso aí é uma coisa que eu até tava imaginando. Porque, assim, o roteiro do One Punch Man, ele é bem simples. Ah, o cara ganha do cara só do murro. O cara já sabe que ele vai ganhar, se ele der um murro. Aí o que é que o autor... Qual é o desafio do autor agora? É ele botar e criar personagens e inimigos pro Saitama que seja. Que não tenha esse negócio do super poder, da super força. Que seja os inimigos criativos. Pois é. Eu tava até falando eu antes, né, que tem os easter eggs do Chapolin caído lá morto. Aí eu tô. O, O Júlio tá passando imagem que ele aparece mais de uma vez, mano. Esse bicho aparece um monte de vezes no anime. Como é que é Chapolin em japonês? Chapurin, né? Chapurin, Chapurin. Essa última aí tá massa. Saitama contra o Chapolin seria uma luta massa. Aí que tá, mano. Eu acho que o Chapolin ganharia se ele conseguisse paralisar o Saitama com a corneta. Com a corneta. Né? Mas eu não sei se o Saitama ficaria paralisado. Consegue, mano. Até doido, mano. O Chapolin é um ser pan-dimensional e tal, mas eu, se não paralisasse o Saitama, ele perdia. Ele viaja no tempo, mas é o suficiente. Mas aí que tá a graça do anime, né? A gente sabe como é que o Saitama vai ser derrotado um dia ou não, né? E aí que tu fica curioso. É muito genial, é, mano. O Joel contou aí da luta zona que tem uma porradaria loucura no final. E quando termina essa pancadaria, ele ganha, né? Aí o cara fala assim... Você teve esse tempo todo, mas você não tava brigando a sério, né? Você só me deixou fazer isso pra mim, não me sentir triste. Rapaz, ele fala pro cara, isso aí não foi nenhum treinamento pra ele. Caraca, muito poderoso. Cara, é porque esse cara, ele é a mesma coisa do Saitama, ele veio saiu do planeta dele, porque ninguém era pare pro cara, mas o cara saiu inteiro procurando alguém tão poderoso quanto ele, mano. É porque uma profeta, uma mulher lá falou pra ele que ele... Tinha que ir pra Terra pra poder encontrar um cara que era mais poderoso que ele, que ele ia achar na Terra. Pois é, aí ele vai pra Terra e luta com o Saitama, macho. Aí ele fala assim, cara, eu me sentia frustrado, não consigo imaginar como você se sente, né, mano? O cara destruiu meio universo pra chegar na Terra, macho, e se frustrar e se finalmente tem uma briga boa, e o Saitama nunca vai ter isso, mano. Ah, quem deve passar por isso aí é o Manel no Low, né? Que não perde pra ninguém, né, mano? Ele fica altamente frustrado, né, mano? Não, o Manel no Low não perde pra ninguém, é. Agora, agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O escudo do Capitão América seguraria o soco do Saitama? Vixe, mano. Aí sim, é uma pergunta boa, mano. Ele seguraria, mas voaria. Mas tu tá ligado que o escudo do Capitão América absorve impacto, né? E ele absorveu o impacto da porrada do Thor, né? Pó veio de cima pra baixo com tudo. Ele não só absorve, como ele repele, né? E aí? Eu acho que o escudo do Capitão ficaria inteiro. Mas de trás ia... O braço ia virar parado, né? Será que o Saitama consegue levantar o martelo do Thor? Posso sair. Duvido não. Porque ele é honrado, né? O cara tem que ser honrado pra levantar o martelo do Thor. E até agora eu não vi nenhuma cena de putaria tipo Dragon Ball ali no... com o Saitama, né? Tô dizendo. Ah, ele tem um coração bom, né? Será que ele levanta? Acho que sim. Pensando assim pelo que eu já vi dele, acho que ele levanta também, viu? Martelo do Thor. Mas assim, eu acho que quem ganharia dele seria os magos, mano. Alguém que controlasse a mente, qualquer parada dessa, talvez ganhasse dele. Vixe, Doutor Estranho. Doutor Estranho, aí. Acho que a maioria dos magos da DC e da Marvel ganharia dele. Agora, se fosse na porradaria franca mesmo, na brutalidade, acho que nenhum ganhava dele, não. É nada. Só o Batman mesmo. O Batman ganharia dele. É que ele não tem motivação, né? Ele é meio... tá ali mesmo. Saitama tá só no mínimo ali, né, mano? O cara todo no mínimo, mano. E ele tá no mínimo mesmo, mano. E até o cara pede pra ele usar a força máxima, velho. Eu tava no mínimo aqui. Mas tem uma parada do Saitama, né, que a negada fez contra o câncer? É mesmo? Acho que tem, cara. Eu vi no Facebook, não sei se era de Vera dele. Ixi, eu sei que fizeram montagem aí do Amin Kader vestido de Saitama. Ixi, mas cara, ficou massa, mano. Ficou parecido mesmo. Pensei, é fã do Amin, né? É isso, se ele desse um soco na cara dele mesmo, será que ele... Era aí é um corrompimento que a gente tem que se questionar. É pra fechar. Seria um pouco, viu? Fechar o caixão, mano. Hasta la vista, baby.